e do significado da doutrina espírita para nos revelar que o sonho não acabou. O ideal sublime de espiritualidade, a composição de uma sociedade solidária onde todos serão irmãos, onde o maior será aquele que mais estiver disposto a servir. Tudo isso faz parte dos planos de Deus para o nosso mundo. E Deus não é um simples sonhador, nem falha jamais em seus objetivos. Os princípios que consubstanciam a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, não constituem novidade. Existiam latentes no seio de todas as culturas, de todas as religiões. O que o Espiritismo faz é sintetizá-los à luz da revelação superior para nos mostrar o glorioso movimento, o funcionamento das leis divinas que regem a nossa evolução. Jesus já o fizera no seu apostolado, mas ao nível da emoção, dirigindo-se a uma humanidade ainda adolescente, incapaz dos grandes voos do raciocínio. O Espiritismo enuncia estas leis ao nível da razão, dirigindo-se a uma humanidade suficientemente vivida, desenvolvida intelectualmente, para compreender a extensão de suas responsabilidades diante dessas leis. Jesus recomendava que perdoemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdão incondicional, perdão sempre, para sermos filhos de nosso Pai que está nos céus, Ele que faz nascer o sol para bons e maus e descer a chuva sobre justos e injustos. E o Espiritismo nos diz ser indispensável que perdoemos, porquanto todo sentimento de mágoa, rancor, ressentimento, todo o que guardamos de mal contra o próximo desajusta o nosso psiquismo, situando-nos à mercê das sombras. Jesus proclamava que o culto a Deus deve ser livre de exterioridades, nem ofícios, nem oficiantes, nenhum culto exterior, porque, diz ele, o Pai é Espírito, e Espírito deve ser adorado por aqueles que o adoram. E o Espiritismo nos fala que toda a intermediação no empenho de nossa comunhão com a espiritualidade, seja por ritos ou rezas, ofícios ou oficiantes, desvitaliza a emoção e dificulta a nossa sintonia com o mais alto. Jesus dispensava os beneficiários de suas curas, dizendo-lhes: vai e não peques mais, para que te não suceda pior. E o Espiritismo nos informa que todo mal praticado em pensamentos ou ações é uma agressão que fazemos a nós mesmos, candidatando-nos a amargos sofrimentos. Jesus nos convidava ao bem. O Espiritismo demonstra ser indispensável que exercitemos a bondade. Por isso, Jesus nos trouxe a revelação do amor. E o Espiritismo nos traz a revelação do dever, chamados que somos ao esforço pela construção de um mundo melhor, não por simples ideal, não por mero sonho, mas porque agora sabemos que assim deve ser feito. E o conhecimento da verdade implica em compromisso com ela. Abeberando-nos dos princípios espíritas cristãos, não haverá justificativa para o acomodamento, para a inércia, ante as necessidades de edificação do mundo em que vivemos. Partindo do princípio evangélico de que muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu, diríamos que nós espíritas estaremos sempre em débito com a doutrina, ainda que lhe dediquemos as nossas vidas, porquanto o empenho de uma vida ainda é muito pouco ante a gloriosa visão de realidade espiritual que a doutrina nos oferece, dando-nos aquele que é o bem mais precioso da vida, que é a segurança de viver. No sagrado propósito de edificação do reino de Deus e construção de um mundo melhor, ideias têm surgido, algumas atraentes, envolventes como a de John Lennon, pretendendo uma revolução pacífica pela música, formando uma mentalidade mais liberal, menos preconceituosa.